Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. E, como sabem, é sempre, todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo, para vocês despertarem com música do melhor que nós possamos enviar daqui dos estúdios da Rádio Arco-Íris. Desejo-lhes um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria. Sobretudo, saúde boa para todos. Vamos então dar início à primeira parte, como sabem, meus amigos. Para já é o folclore, mas vamos ter mais que falar. Para telefonar à vossa rádio, o número do telefone é o seguinte, 0238-43-48-00. Sejam felizes à escuta do meu programa mais uma vez e bom dia a todos. Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos dar então início à primeira parte deste meu programa. Como sabem, é o folclore. E começamos já com o grupo folclórico recreativo de Taboadelo. Vamos então escutar, meus amigos. Thank you. Muito bem, e continuamos com mais um folclore para esta manhã. Vai ser o grupo folclórico da Casa do Povo de Martim, com o tema Ouvir das Desfolhadas. Vamos então escutarem. Muito bem, continuamos com mais um tema. Augusto Canário, que nos vai interpretar 20 anos de cantigas, vai ser Feiras Novas. Vamos então escutar aqui as Feiras Novas. Thank you. Ora, muito bem, foi portanto os Canário e Amigos com o tema As Feiras Novas em Ponte de Lima. Vamos seguir de Vila Verde a Barcelos, vá? Não é muito longe. Meia hora de caminho, só não conhece estas terras quem não conhecer o meu. Ora, muito bem, foi portanto Jorge Loureiro e o Malheiro, numa pequena desgarrada que vieram escutar, que tem pelo título de Vila Verde a Barcelos. Continuamos com mais música, desta vez vai ser folclore e vai ser o tema Linho e Vira. Vamos então escutar aqui o Linho e Vira. Thank you. Muito bem, foi portanto outra vez Canários Amigos com a moda do sapatinho. Continuamos com mais música, meus amigos. Muito bem, foi portanto mais um tema interpretado pelo Rancho Folclórico de Martim Barcelos, que vieram de escutar. Continuamos com mais música, desta vez vamos ir até o Fora da Bolsa. Vamos escutar então o Fora da Bolsa. Muito bem, foi portanto o grupo de cantares do Minho com o tema Fora da Bolsa. E agora vamos ter uma pequena desgarrada interpretada por Canário e Amigos, que tem por título A Vergonha da Sociedade. Ora, vamos então escutar aqui A Vergonha da Sociedade. Para mim o pior que existe é o que fazem alguns. Ora, muito bem, continuamos com Mike da Gaita, este tocador que breve estará aqui na região de Orleans. Oh, lá. Amanhã já assim, meus amigos, hein? Não é culpa do material, é culpa do PDI. É? Pronto, quem não sabe o que é, faça a pergunta a esses mais velhos que vão responder. Portanto, como disse há pouco, a Rádio Arcancela organiza um baile e, portanto, será Mike da Gaita que vai, portanto, animar esse baile. Bom, continuamos, então, vamos aqui escutar, ficar com Cana Verde Louca. Olá lá, Cana Verde Louca. quero cantadeira para me fazer companhia. Pertence e de mim. Correu muito bem, meus amigos. Pronto, vai ser, portanto, o último folclore para esta manhã. Depois vimos então os conjuntos típicos.

confiam uns nos outros. Já que a vida é um malhão, já que a vida é um malhão, vamos malhando até ver. Vamos malhando até ver. Eu cá também tenho um malho para malhar o que aparecer. Só quero uma, só quero uma, uma mulher para amar. Só quero uma, só quero uma, que é para mais ninguém chorar. Agora continuamos com Nádia e Isabel, só quero uma. Muito bem, e continuamos com Linda de Souza com o tema Malhão Malhão. maias, oh malhão, malhão. Quem te deu as maias foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. Foi um caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. Nem que a barraca caia,

Ora, e continuamos com mais um tema, tem por o título Já Não Vou Chorar. Ah, vamos então ver isso, se não vai chorar. Vou tirar teu nome do meu coração. Já não vou chorar, já não choro sim. Vou tirar teu nome de dentro de mim. Hoje acordei de manhã e a minha colcha de lá estava a chorar como eu. A almofada estava fria, a minha alma que morria de saudades do que é teu. Levantei-me então e vi no espelho a sombra de mim e tudo mudou então. Nessa hora quis viver, deitei fora o meu sofrer, só ficou este refrão. Já não vou chorar, já não choro não. Vou tirar teu nome do meu coração. Já não vou chorar, já não choro sim. Vou tirar teu nome de dentro de mim. Hoje acordei de manhã e a minha colcha de lá estava a chorar como eu. A almofada estava fria, a minha alma que morria de saudades do que é teu. Levantei-me então e vi no espelho a sombra de mim e tudo mudou então. Nessa hora quis viver, deitei fora o meu sofrer, só ficou este refrão. Já não vou chorar, já não choro não. Vou tirar teu nome do meu coração. Já não vou chorar, já não choro sim. Vou tirar teu nome de dentro de mim. Já não vou chorar, já não choro não. Vou tirar não vou chorar, já não choro sim. Vou tirar teu nome de dentro de mim. Já não vou chorar, já não choro não. Vou tirar teu nome do meu coração. Já não vou chorar, já não choro sim. Vou tirar teu nome de dentro de mim. Ora, muito bem, meus amigos, são 9 horas e 34 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então dar início à última parte do meu programa, que é o fado. Vamos, começamos já com Carlos do Carmo. Thank you. puro. Continuamos com Ana Moura com o tema As Vozes do Fado. Adeus casa do meu pai, adeus largo do quinteiro, quero Valentim, alará, alará, quero Valentim, alará, meu bem. Adeus mocidade nova, adeus tempo de solteiro, quero Valentim, alará. Lá na aldeia era regalo. Quero Valentim, olarão, olarão. Quero Valentim, olarão, meu bem. Era o tempo em que eu chegava a casa a cantar de galo. Quero Valentim, olarão, olarão. Quero Valentim, olarão, meu bem. Palhada. Quero Valentim, alará, alará. Quero Valentim, alará, meu bem. Era a cama onde eu dormia ao chegar de madrugada. Quero Valentim, alará, alará. Quero Valentim, alará, meu bem. Adeus, pau do marmeleiro. Se ele falasse, dizia: quero Valentim, olarão, olarão. Quero Valentim, olarão, meu bem. As pancadas que me deu quando chegava a ser dia. Quero Valentim, olarão, olarão. Quero Valentim, olarão, meu bem. casa que não vou. E jura se cai no mar. Perfeito coração. Nessa mão te bater a namora. Rosa, saia sempre bem que me apetece. Quero diz que se o antigo me aborrece. Bato com o tamanco morante. E mais filhas que o fado não se dança, até parece. Saio nesta roda se bem me apetece. Mas que vira não mexe ainda se aborrece. Manca que manca morante. E mais a nota não dança, até parece. Alguma lágrima me aparece. O tamanco manda a cabeça obedece. Também espera lá para cá outro tanto. Desde o pranto não estanca, até parece. Sempre que meu fado não se derrubece. Se rola a teia que o destino tece. Viro a minha vida toda de uma vez. Desde o fado não se dança, até parece. Uma voz que seja um cárter peço. Fado assim não sei o que é que me parece. Para o lado e digo onde para o bar. Até o cheiro eu viro se me apetece. Ai, para e roda, saia só vidas. Vira o disco, diz que vira assim não mexe. Roda o cheiro e vai enquanto o bar deixe. Vê se o fado não deixa e não, não mexe. Como quem ama do sol a chama.